Eu estou recebendo aqui no estúdio o Gleison Brito, agora reitor nomeado da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Também aqui o Luiz Evelio, vice-reitor. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-los aqui porque, olha, demorou, né? Desde que houve a eleição lá em outubro do ano passado, né? Consulta interna ali da UNILA, depois o envio dos seus nomes lá para o Ministério da Educação, enfim, fazendo as contas aí, dá 8 meses. É uma espera longa, mas agora, finalmente, papel passado, publicado em Diário Oficial já. Satisfação é nossa, Guilherme. Mais uma vez agradecemos aí o espaço que a RCI sempre tem aberto para a gente trazer um pouquinho aqui a respeito da nossa instituição, a UNILA, instituição aí de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira e da América Latina. E agora ainda mais satisfação ainda, porque a gente está trazendo uma notícia muito positiva, que é a publicação em Diário Oficial da nomeação. Essa publicação, ela data do dia 31 agora, sexta-feira passada, mas foi publicada no Diário de segunda-feira. Né? E com essa publicação, então, a gente tem a consolidação desse processo. Na verdade, faltando ainda apenas uma etapa, que de fato na gestão das universidades, quando a gente tem a troca das canetas de mão, isso acontece após a posse lá em Brasília, que deve acontecer entre essa e a próxima semana. Mas, finalmente, depois de um período aí, um interregno de 8 meses, como você bem frisou, a gente consegue dar continuidade a esse processo e agora, finalmente, colocar a nossa equipe para começar a dar andamento a nossas propostas e nosso plano de gestão. Pois é, até gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque muita gente se pergunta, né? A partir de agora, como é que vai ser a gestão da UNILA, como é que fica até com a questão aí dos cortes no orçamento, né? Contingenciamento de gastos anunciados pelo Ministério da Educação, porque a gente sabe que vocês vão ter aí mandato com 4 anos de duração e vão pegar grandes desafios, né? Exatamente, eu costumo brincar que a gente está pegando o barco em pleno mar revolto. E a gente vai passar por um período muito difícil, que é esse período de adaptação a esse cenário econômico que se sobrepõe aí às universidades federais. Na realidade, a atual gestão já vem trabalhando na preparação para se adaptar a esta situação. Os gestores atuais de cada uma das unidades administrativas e acadêmicas têm feito um levantamento de como cada unidade pode se adaptar, onde a gente pode enxugar, como fazer para conseguir se enquadrar nessa nova realidade. E, paralelamente, o Conselho Universitário da Universidade estabeleceu uma comissão. Esta comissão está coletando toda essa informação, vai compilar, vai escrever uma relatoria e vai submeter ao Conselho Universitário. Então, a nossa equipe, em seguida, assim que assumir, ela vai se debruçar sobre cada um desses números, avaliar em detalhes o que foi levantado agora nesse momento. E a gente pretende, Guilherme, também, uma vez organizando algumas das nossas propostas, que em seguida eu gostaria de poder explanar também, levar ao Ministério da Educação, apresentar no Ministério da Educação a situação da UNILA. A gente tem uma série de peculiaridades aqui que, do ponto de vista de gestão, seria muito importante que o ministro desse uma atenção especial para nós também tentarmos reverter algumas coisas no quesito contingenciamento, até mesmo para que seja possível a gente fazer uma gestão que nos permita gradativamente, por exemplo, deixar o aluguel, ou pelo menos parte dele, ao longo da nossa gestão, que deve começar em 1 ou 2 semanas. E até a informação que a gente tem aqui é de que, né, esse contingenciamento de gastos aí, ele afeta mais do que 30%, né, afeta 41% ali do orçamento de custeio da UNILA. Eu gostaria de saber de vocês como é que vocês vêm acompanhando justamente essa questão, até pelo fato, né, de que a nomeação não poderia sair a qualquer momento. Vocês estão aí acompanhando a parte administrativa, estão familiarizados com essa realidade? Como é que vem sendo esse processo que agora sim é de transição? Sim, Guilherme, veja, o contingenciamento, ele afetou em forma diversa cada um das rubricas, né, da universidade. Nós viemos acompanhando o trabalho da comissão que o professor Gleison falou e da administração, e há uma dificuldade muito, muito evidente em se adaptar, né? Na verdade, se dos primeiros cenários colocados, uma primeira análise que vai ser colocada para o Conselho Superior, aponta-se que se não houver um revertimento daquele contingenciamento ou uma parte dela, vai ficar muito difícil a situação da universidade, né? A gente entra nessa gestão, a gente pretende agora entrar não apenas com aqueles desafios iniciais que nós tínhamos, né, de propor uma reforma administrativa e de buscar sair dos aluguéis, como o professor Gleison já colocou, mas agora com esse desafio maior de gerenciar essa situação. A gente espera poder, sim, fazer uma gestão em Brasília de tal forma a reverter esse contingenciamento ou parte dele para poder viabilizar o funcionamento da universidade. E entendemos que as ações que já estão sendo realizadas são assim, são válidas, são coerentes, né? E nós entraríamos a completar essas ações na nossa gestão. E vamos falar justamente aí das ações que vocês pretendem fazer, porque foram várias propostas discutidas, né, durante o período em que três chapas disputaram a reitoria da UNILA. Até a gente sabe que o contexto, né, atual aí da relação dos gastos e tudo mais, isso afeta, né, algumas das ideias, imagino eu. Mas como é que vocês vêm trabalhando? O que, é que vocês pretendem aí deixar como marca na gestão da UNILA pelos próximos 4 anos? Certo, Guilherme. Se a gente pensar assim, por exemplo, em termos de prioridades ou primeiros atos administrativos, né, evidentemente o nosso primeiro ato vai ser nomear a nova equipe. É uma equipe que já vem sendo treinada, vem sendo trabalhada ao longo desse período que nós aguardamos o processo de nomeação, e com a qual nós vimos discutindo o nosso plano de gestão e as estratégias que vamos implementar para conseguir fazer esse plano ser, de fato, um plano vigente. Essa equipe, então, ela vem trabalhando muito em cima do foco dos pilares da administração pública, propriamente ditas, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E nesse contexto que a gente tem desenvolvido nossas propostas. Dentre nossos primeiros atos, Guilherme, o professor Luiz, ele já chamou atenção, uma das primeiras coisas que a gente quer dar início é o processo de reforma administrativa. A gente precisa dar uma atenção especial para isso, finalmente consolidar todos os regimentos de todas as unidades da universidade, definir com clareza todas as atribuições de cada uma das nossas unidades, para a gente ter fluxos processuais o mais eficientes possíveis. A gente pretende, Guilherme, também, num curto intervalo de tempo, apresentar ao Conselho Universitário uma proposta de um plano de desenvolvimento de infraestrutura. A gente já vem trabalhando um pouco nesse plano e pretendemos, em breve, poder discutir isso com o nosso Conselho. Nesse plano, a gente tem uma proposta aí de consolidação do primeiro campus próprio da UNILA. Evidentemente que este contexto de contingenciamento que estamos enfrentando neste momento, ele dá uma brecada, pisa no freio e dificulta um pouco a implementação disto. Mas ainda assim, nós vamos terminar de consolidar esse plano e levaremos esse plano até Brasília. Vamos apresentar lá na área de desenvolvimento das instituições federais do MEC e vamos, com este plano, contra-argumentar a nossa necessidade, porque hoje, Guilherme, a UNILA, ela é a maior pagadora de aluguel da rede de universidades federais. Então a gente precisa ter uma proatividade significativa nesse campo para conseguir progredir em termos de autonomia predial. E eu citaria ainda, Guilherme, nessa reforma administrativa, a nossa concepção desde o início da campanha, que é sempre dar uma atenção especial para as atividades fins da universidade. Então nós temos um foco muito muito direcionado para ensino, pesquisa e extensão. E uma das nossas propostas é, logo de início, caminhar para criar a figura do pró-reitor adjunto, que é uma figura que nós entendemos que vai auxiliar cada um dos pró-reitores e vai poder contribuir com uma melhora na eficiência, na eficácia e na efetividade da atividade das nossas unidades. Também falando aí do ensino, né, que é um ponto fundamental, a gente sabe que a UNILA hoje, ela conta com, são 28 ou 29? 29. 29 cursos de graduação, mais os cursos de pós-graduação, né, mestrados que nós temos aqui na região. Como é que está essa questão até de estruturação desses cursos aí? Porque a gente sabe que em algumas áreas é necessária a contratação de mais docentes, havia um plano de abertura de mais cursos de graduação também. Como é que vocês preveem isso? Veja, hoje nós temos 29 cursos de graduação, 11 cursos de mestrado e acabamos de aprovar aí há pouco tempo o primeiro doutorado próprio da universidade. Então a gente tem, Guilherme, a perspectiva de crescimento. A comunidade acadêmica vem trabalhando de maneira muito coesa e concisa e tem conquistado aí números muito significativos em termos do impacto acadêmico da UNILA aqui na região. Então, dentre as nossas propostas também, logo para o início, Guilherme, da nossa gestão, é fazer um levantamento minucioso, implementar uma política de acompanhamento minucioso das vagas docentes. Nós temos pactuado com o Ministério da Educação um número de vagas, que é superior ao que nós temos hoje, e junto com essa pactuação, nós levaremos também ao Ministério, assim, nas primeiras reuniões que pudermos já fazer com o ministro, e apresentaremos a nossa demanda de vagas docentes. Essa é uma das batalhas que a gente vai encarar como frente primária, que é conquistar aqui um número de vagas docentes que seja compatível com uma academia de fato de excelência. Só para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, Guilherme, alguns cursos hoje têm trabalhado com 3, 4 docentes. É um número muito pequeno, muito restrito, dificulta não só questões numéricas, mas questões de especificidade. Às vezes nós precisamos de docentes de certas áreas que no momento não estão disponíveis. Como que a gente faz? Às vezes tem que adaptar. Um professor de uma área cobre outra, e esse não é o melhor cenário se a gente pensa que a gente quer uma universidade de excelência. Então essa também vai ser uma das nossas prioridades, implementar essa política e buscar articular com o MEC para conquistar as vagas que nós estamos precisando no momento. Estou conversando aqui com o professor Gleison Brito, ele que foi nomeado agora, né, reitor da UNILA, também professor Luiz Evélio, vice-reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E um dos desafios que a gente nota, né, externamente, é a questão da aproximação da UNILA com a comunidade de Foz do Iguaçu, né? Muitas vezes a gente vê até manifestações preconceituosas, né, situações de desconhecimento em relação ao papel da universidade. Como é que vocês pretendem fazer essa aproximação, né, tornar a UNILA cada vez mais, né, como sendo uma universidade de Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu se espelhando cada vez mais também na universidade? Bom, Guilherme, nessa parte, desde a própria campanha, nós tínhamos assim, mantido essa bandeira, né, dessa aproximação com a comunidade acadêmica de Foz do Iguaçu e da fronteira, né? A UNILA, ela tem uma especificidade de internacionalização, tanto é que grande parte da nossa comunidade acadêmica é de estrangeiros, principalmente estudantes latino-americanos. Mas isso não é uma situação excluinte do poblador de Foz do Iguaçu. Hoje os números na nossa comunidade acadêmica demonstram essa atratividade, essa vamos dizer, aprofundamento da quantidade de estudantes próprios aqui de Foz do Iguaçu e da região. Hoje os números já estão mostrando como a UNILA conseguiu dar participação a todos esses espaços que não tinha anteriormente. Dentro da gestão, se pretende ser uma comunicação mais estreita, por exemplo, com a prefeitura, com a própria Itaipu, e nos trabalhos que são próprios com a comunidade acadêmica, que são a extensão, né, principalmente a extensão, além, claro, do ensino e da pesquisa. Na parte ainda, por exemplo, dos cursos, a abertura dos cursos de pós-graduação, eles dão uma possibilidade maior para aquelas pessoas profissionais continuarem os seus estudos. Como o professor Gleison bem citou, foi aberto recentemente o curso, foi já aprovado o curso de doutorado, e embora você tenha algumas dificuldades que são próprias a todas as universidades federais, como é o recorte de bolsa, né? Uma das políticas que a gente pretende é procurar recursos, procurar uma sustentabilidade econômica, né? Que prepassa inclusive pela busca de uma fundação de apoio para arrecadar mais recursos que permitam a continuidade desses cursos, né? Dessas bolsas. Professor Gleison? Guilherme, esses números que o professor Luiz traz são muito importantes, e eu acho que a comunidade de Foz do Iguaçu precisa sempre estar atenta ao fato de que a UNILA também é uma universidade de Foz do Iguaçu. Na verdade, nós temos aí 30% de estudantes hoje que são estrangeiros, 70% são brasileiros, e a grande maioria desses 70% são aqui da cidade. A UNILA, Guilherme, ela tem aí um orçamento que total, que representa aproximadamente quase 10%, um pouquinho mais de 10% do orçamento do município. Então ela traz para o município de Foz do Iguaçu, não só com o salário dos seus servidores, né, que é uma injeção imediata aqui na comunidade, não só em termos de impacto financeiro para o município, por significar mais de 10% do seu PIB, mas também uma oportunidade ímpar aí de crescimento da área da educação, da pesquisa e da extensão aqui numa cidade que já tem se consolidado como uma cidade universitária. O Foz do Iguaçu, além de ser polo atrativo turístico do país, tem se consolidado de fato também como um polo universitário, com um grande número de instituições, uma grande comunidade acadêmica discente, docente, que circula por aqui todos os dias, né, numa atmosfera bastante excitante desse ponto de vista acadêmico. Eu só também gostaria de citar, Guilherme, um item a mais que me escapou no momento anterior. Além de todas as políticas que nós citamos, a gente também tem como uma das primeiras pautas aí, logo no começo da gestão, a criação de uma prefeitura universitária. Nós somos uma universidade que tem apenas um campus, né, mas dividida em 4 unidades. E a gente entende que a criação dessa prefeitura universitária vai ser essencial para a gente conseguir dar um pouco mais de excelência lá na condução das atividades da ponta, né, na preparação da sala de aula para acontecer a aula, que a gente entende que é a nossa atividade mais importante no dia a dia, né, na estruturação do data show para o professor dar aula, dos cabos desse data show para ele funcionar de maneira adequada, de um local para o professor pegar o controle do data show, de ar-condicionado. A gente quer procurar construir políticas que otimizem essas necessidades e que, consequentemente, vão ter impacto em tudo isso que a gente vem conversando também ao mesmo tempo. Também um outro ponto aqui que até, né, em entrevistas anteriores eu perguntei a vocês, porque eu lembro que na época em que, né, foram discutidas as propostas lá, né, durante a eleição, havia a possibilidade de algumas mudanças no sistema de ingresso ao Nila, que hoje acontece 100% através da nota do Enem. Né? Vocês têm planos aí de fazer alguma espécie de vestibular, algum processo seletivo local aqui para incentivar mesmo a participação cada vez maior de acadêmicos aqui da região? Sim, esse é um plano de fato bem concreto nosso, Guilherme. Nós vamos imediatamente, após tomar posse, começar os processos de estudo de viabilidade e quais seriam as melhores formas de estruturar. Então, as universidades no país hoje, elas todas aderiram ao Enem e ao ingresso no SISU. Até porque é uma forma de você atrair pessoas de todo o país e também isso tem impacto sobre o próprio orçamento da universidade. Mas muitas universidades mantêm um ingresso vestibular também. E por que que a gente entende que a gente pode ter muitas vantagens para a UNILA fazendo um vestibular e para a comunidade de Foz do Iguaçu? É porque o vestibular, Guilherme, ele vai atrair públicos diferentes. Então, por exemplo, o vestibular vai atrair aquele trabalhador que está fora dessa dinâmica do Enem. Está fora do segundo grau, não está terminando o segundo grau, se preparando para fazer o Enem, mas ele já está no mercado de trabalho, já está numa outra dinâmica. Então sai uma chamada, sai um edital para um concurso vestibular, é uma oportunidade a mais que ele tem para tentar fazer esse vestibular. Nós podemos fazer um vestibular com um viés voltado aqui para a Tríplice Fronteira, então nós vamos também atrair mais as pessoas da Tríplice Fronteira, que é um público-alvo de grande interesse para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E esse vestibular, Guilherme, ele em nada vai afetar os modelos que nós já temos de ingresso, porque nós temos hoje o modelo pelo SISU, que depende do Enem, né, o Sistema de Seleção Unificado, e temos uma seleção internacional. Então, nós faríamos o uso de uma parte das vagas para esse modelo vestibular, que continuaria contemplando uma das nossas propostas que caracterizam muito a nossa identidade, que é essa questão da internacionalização, né? Atraindo aí para esse formato de ingresso os interessados em vir estudar na UNILA de Foz do Iguaçu, de Cidade de Leste e aqui também da Argentina. Portanto, nós estamos aí já na última etapa, né? Falta agora, como vocês disseram, a questão da troca das canetas, né? Cerimônia lá em Brasília. Que mensagem vocês deixam até para os ouvintes que nos acompanham, sejam eles do público interno ou externo à UNILA? Certo, Guilherme. A mensagem que eu gostaria de deixar, Guilherme, sempre que eu tenho vindo aqui, eu tenho frisado bastante essa tecla. A Universidade Federal de Integração Latino-Americana é uma universidade pública, é uma universidade gratuita, é uma universidade de excelência, que oferta aqui na cidade cursos de graduação, cursos de mestrado e cursos de doutorado. É uma universidade que está na cidade de Foz do Iguaçu para servir os habitantes aqui desta comunidade. Mas é também uma universidade, Guilherme, que tem um viés internacional. É uma universidade que quer atrair para os seus bancos nas salas de aula, quer atrair para os seus laboratórios, quer atrair para as suas atividades de campo, pessoas de toda a América Latina. E, na realidade, hoje ainda a universidade atrai também refugiados e portadores de visto humanitário de todos os continentes, e a universidade atrai também público de indígenas aliados. Então, ela tem expandido a sua área de atuação, ela tem se comprometido com a responsabilidade social e, ao mesmo tempo, ela tem investido na excelência da pesquisa, ela tem investido na excelência do ensino, ela tem investido na excelência da extensão. Nós deixamos aí um recado para a comunidade, o nosso papel será defender a nossa instituição com unhas e dentes, buscar com o governo federal articular para a gente contemplar nossas necessidades orçamentárias, buscar com nossa bancada parlamentar. A gente vai visitar, Guilherme, cada um dos 30 deputados da bancada paranaense, porque a gente não está interessado aqui em bandeiras partidárias, nós estamos interessados em sustentabilidade da nossa universidade. E nessa sustentabilidade vamos trabalhar também internamente, para que a gente consiga galgar aí degraus mais altos em termos até mesmo de captação de recursos próprios e torcendo aí, Guilherme, para que a gente consiga, nesses 4 anos, caminhar bastante na consolidação do nosso campus próprio e cada vez ter uma unidade mais consolidada, mais sustentável e com excelência aqui em Foz do Iguaçu. Bom, Guilherme, eu acho que o professor Gleison resumiu muito bem, né, o nosso convite, principalmente para a comunidade de Foz do Iguaçu, para que venha, conheça a universidade, quem tem dúvidas pode perguntar, chegue perto da gestão, faça suas colocações. E a partir dali, entenda que temos que defender a instituição. Não é uma instituição de uns poucos, de uns privilegiados, não. É uma instituição da população, da cidade, da região. É uma instituição que veio para fomentar o desenvolvimento em Foz do Iguaçu e em toda a região. Então, o convite é esse. Venham, conheçam a UNILA, participem de todas as atividades, dos seus programas. Tem uma série, inúmeros cenários para participar com uma universidade. Venha, participe, conheça e defenda o que é de todos nós aqui em Foz do Iguaçu. Conversei, portanto, com o reitor nomeado agora da UNILA, Gleison Brito. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez nós agradecemos. E também com o vice-reitor Luiz Evelio. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês, Guilherme.